45, prossiga. Copiou a informação passada para o colega? Negativo. A partir de agora, as decolagens para o setor sul estão suspensas pelo centro Recife devido à degradação de sistema. A nova previsão é a partir do 00, não que esteja prevista a decolagem a partir do 00, mas será dada uma nova posição pelo centro para verificar a situação a partir do 00, ok? Afirmativo, estamos aguardando então ao 00. Qual o posto de cancelamento 1856? Aguardo, mano. Papá, Vitor, ingressa no pátio 1, contorna o mesmo e reporta Taxi Lima. Vitor. Remortar na segunda de Índia, Vitor, para a esquerda, pouso 1-7. Qual a intenção, que eu não entendi? Na segunda de Índia, Vitor, cancelar pela esquerda para pouso na 1-7. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda que prossegue para a sua direita no portão 02, autorizado iniciar no 4 e chama táxi. Coordenação após passagem do Boeing 2702, autorizado reporta táxi. 06.00, zona 0, Azul 4206, sou autorizado a alinhar e decola da pistola 0, vento 110 graus, 132. A linha e decola da 10, azul 4206. Trip 5219, boa tarde, no pátio 3, vai aguardar cópia para a Vitória da Conquista. Para informação, as decolagens para o setor sul estão suspensas pelo centro Recife devido à degradação de sistema. A previsão será dada a partir do 00. Ok, sempre fica na guarda. Falou, tá 3145. Negativo, as decolagens foram suspensas para o setor sul pelo centro Recife. A nova previsão será dada a partir do 00. Afirmativo. Vitor, ingressa Lima, à direita na Mike e na primeira esquerda, reporta na Quebec. O Vitor. Cancela o plano instrumento aos 48, curva esquerda e reporte na final com base pela direita, pistola 7, Mike Eco Delta. Batalha na final, com base pela direita já baixado travado, Mike Eco Delta. Azul 4206 decolou os 48, chame o controle 119.8. 19.8.7. Boa. 01 para o Galeão, nível 380. Para decolagem, futebol 350, saída. Puta 350, 4206. Colagens para o setor sul de Salvador estão suspensas pelo centro Recife devido à degradação de sistema. Será dada uma previsão para Salvador a partir do 00 da próxima, ok? Controle 9BR, Mike está procurando uma rotatória visual com o campo. Você me coordenar aí, você tem um estimado que ele vai... Ele não está pagando autorização de... Nem autorização, nem o plano ele está pagando. Negativo, a previsão será dada a partir do 00. Beleza, a gente vai manter a escuta aí. Assim que você puder atualizar a gente, porque o voo já estava atrasado, agora vai atrasar mais ainda, só se puder, assim que receber de Recife ou do CGNA aí uma informação, se puder passar pra gente poder repassar os passageiros. Obrigado. Afirmativo, como tivermos uma previsão aqui, a gente passa para a aeronave que estão aguardando. Obrigado. Paulo, vou no 859 para o táxi. Tá, corrigindo, 856. 189 a bordo, Natal alternativa, 3 horas, 1, 2 minutos. Então, PLB? 189. Gente, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 1, tem um bom voo, 1856. Ajuste 10 no 1, direita Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 9, muito obrigado, vamos mesmo, bom final de semana. Opa, papapá, Vitor, mantenha a posição na Quebec e chame a torre 1895 para o cruzamento. Salvador, é o voo 1567. Qual local de estacionamento? Vitor. Autorizado o cruzamento imediato. Então tá vendo sequenciamento também pro setor oeste, hein? Negativo, é só pro setor sul. Pessoal de Brasília tá liberado pelo centro. Tá ok, obrigado. Boa tarde, voo 1601. Vim para o sol. Voo 1601, senhor. O voo 1601. Salvador Galeão. Só confirmando, no momento é o número 5 para a cópia. Estamos tendo uma suspensão nas decolagens para o sul devido à degradação de sistema. Vai aguardar. A previsão será dada pelo Centro Recife após o 00 da próxima. Aguardando, obrigado, meu nome é 01. O despacho, Mike é Cristiano, tá? Falando, acertando no solo. Frente fixo, novamente, Mike. Livre pouso na pista 17, 1900 graus, 149. November Yankee Mike. Livre pouso, November Yankee Mike. Baixo Mike X-Ray Charlie. Tá no solo, meu filho. Oh, desculpa aí, solo. Bono 273, boa tarde, autorizado. Se desça e mantenha 050. Para o 050, voo 1273. Canal 6259, aguarde. Guardando para cópia, sensa-se a projeção Guarulhos, tá sem as condições aí. Afirmativo, é o número 6 para cópia, 612 para cópia, aguardando, o Xané 6259. 59. No 856, decolou 54, chame o controle em 199, decimal 8. 198, boa noite, 56. Papatango, November, Yankee Mike, no solo 54. Autorizado, backtrack, reporte liberando a pista, confirme logo, é FAT 4. 05 para puxa, acionamento. 3567, portão 05, autorizado, chama táxi. Chamada para o táxi, está 3567. Sim, chegando para a rodatória, faz com o Brasil. Sobre Salvador, boa tarde, boa noite, 56, decolou, passa 2-1-0 na Pucaru. Boa noite, 56, boa tarde, contato radar, decolagem, perfil Puca, nível 390. Tem perfil da Puca, solicito coordenação com centro, nível 370, boa noite, 56. Sim, chegou. Brasília, nível 340, e a plano de voo, Upper Zulu 17, decola na Elefa, curva direita, correção. Curva direita, Arbor, Arbor, Elefa. 198 ao controle, aciona 5044, gol no 567. Protejamento correto, portão 01 no chama pronto, gol no 567. 567. Rotatória no 1500 pés, existe em Salvador 1-0 no ONU. Plano modificado usando 957. Salvador, está passando o Bravo Luiz, está na proa da rotatória do Jogo Campo. Bravo que Luiz, chame final normal, pistão no 7. Final normal no 7, Bravo que Luiz. Já se chega na Mari, desce e mantenha o 060. Desce ao 060 na Mari, 7 próximo. Plataforma de LED para você, reduz a velocidade para 2509. Reduzir 2509 de LED para você. Boa noite, 56 autorizado, nível 370, como final. 370 final, boa noite, 56. Sim, para o controle. Uniforme de Odessa 9, prossiga. Vamos ter 500 pés. Uniforme Índia, Delta November, reposto na final para pouso. Salvador, boa tarde, 3894, informação, Romeu. 3894, boa tarde, autorizado a chegar da Mari, desce e mantenha o 070. Ok, Mari, desce ao 050, 3894. Envio de voo 070, autorizado, 3894. Confirmou o 070 nível, 3894. Atendimento correto, 070. 070 nível, 3894. Informe Índia, Delta November, acione código 0134. Romano 273, desça para 3000 pés, ajuste na 011. Para 3000, ajuste no 011, no gol, 1273. O centro recife já se manifestou aí, falou alguma coisa pra vocês, não? Estamos entrando em contato agora. No 1279, certo. Controle, o Salvador está 3894. Prossiga. Tem quantas vezes de encurtar o nosso projeto? Sobrava o silêncio. Autorizado o pouso na 17, 110 graus, 139. Trem fixo? Afirmativo, trem fixo, sobrava o silêncio. Livre pouso 17. Gente. Curva à esquerda para a proa 200, aguardando o vetor para a final, voo no 273. Juliette, para você, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2309, Juliette, para você. Voo no 856, chame Recife, ano 26, decimal 85. Recife, ano 2685, voo no 856. Salvador está 3567 com 145 a bordo, 4 horas e 23 minutos de autonomia, alterna Campinas para o táxi. Pessoal alternado? Alternado Campinas, Serra Brava, seu papá. Ciente, via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste no 011, tem um bom voo. Bateu no Índia, ponto espera, dá um no 0118, decimal 95. Ajuste no 011, tá 3577, uma boa. Fala, o 3145, alguma informação? Estamos em contato agora com o Centro Recife, aguarde. Que graças. Delta, controle Salvador. Corrigindo, Índia, Delta, Novembro. Na escuta do controle. 40 milhas norte de Salvador. Confirme como recebe o controle, Néstor. Confirme como recebe o controle, Néstor. Juliette, Bravo Serra, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo 1909, Juliette, Bravo Serra. Gono 273 para o localizador, curva esquerda para o 145. Curva esquerda para o 145, Gono 273. Viu. Chegou isso. Olha a copa. Atingiu 4 mil pés, Juliette Bravo Serra. Papa Romeu, Juliette Bravo Serra, ciente, desça para 3 mil pés, ajuste na 011, reduz a velocidade para 1709, informa o tráfego na posição de 11 horas, 10 milhas, com 2009 de ground speed. Descendo a 3 mil pés, desce 1709, desce 3 mil pés, reduzindo 1709, Bravo Serra. Gono 273, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, reportar estabilizado, Gono 273. Colagem. Para quando pronto, tá 3567, obrigado. Agora está pronto, tá 3567. Está pronto? Então agilize o ingresso e decole com vento de 1900 graus no 3 nós. Tráfego Boeing 737 da Gol, velocidade de aproximada de 200 nós, 4 milhas de Simbra. Agilizando, autorizado a linha de colar 1-0-3567. Duas aeronaves aguardando cópia no solo Salvador. Para informação, foram pegas as autorizações. A previsão para decolagem é a partir dos 1-0, só que as decolagens serão autorizadas de 7 em 7 minutos. De 7 em 7 minutos, a partir dos 1-0, as decolagens para o setor sul. Começar a apagar a cópia agora. O TAM 3629 na escuta, minha cópia. O 3629, prossiga. Autorizado São Paulo Congonhas, o nível 380, via rota Bridge, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu direto Trive, após conforme a rota do plano. Decolagem 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda direto Bridge, o controle Salvador 119.8 e 5022 no transponder. TAM 3629 autorizado então ao 380, da El Leda Bridge, Hotel Zulu 16, PHZ direto Trive. 198-5022. Cotejamento correto. Agora, hora exata 2006. Chama pronto para o feedback, acionamento 612. E o 3629 irá fazer o acionamento na posição e está pronto. Gente, livre acionar e chama pronto para o push. Então, 3629. Livre acionar e chama para o push. 3629. Gol. 1273, dá 1-0, gol. TAM 3567, decolou 06, chama o controle, 9.8. 9.8, TAM 3567, uma boa. Boa. Primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda direto Bridge. A frequência do controle em 119.8, aciona 5530. Autorizado, galera, nível 320, via Pêndulo 10. Na chegada Esmato voa Luxo, Luxo voa Barbacena, decola da 1-0, curva na direita, perfil da saída da El, Leda voa Bridge, 19-8, o controle de saída transponder 5530, da 3-1-400. Correto, 5530, chame pronto, 03. Está pronto para o pushback em funcionamento. TAM 3145 autorizado, pushback solamente, chama pronto para o táxi. Autorizado, repórter da táxi 3145. O TRIP 5219, cópia. Prossiga. Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto. A frequência do controle em 119.8, aciona 5025, o TRIP 5219. Vai aguardar para o pushback no pad 3, o TRIP 5219. O Oceania 6201 na escuta para cópia. Pega de voo visual, curva esquerda, chame na base pela direita da pista 97. Ajuste de altímetro no 09. No 09, chamará já girando base, 7 para o 7. Nível 380. Via Hotel Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle em 119.8, aciona 5001. Ciente, autorizado 380, Hotel Zulu 10, SMAP, Lúvito, após Lúvito, Barbacena, Toquim, conforme a rota do plano. Caiola de Bridge, decolagem, a saída, decola da pista 1-0 com curva de 1-9-8-2-3-1-1, é o transponder 5001, Oceania 6201. Cotejamento correto, vai aguardar para o push no portão 1-1, Oceania 6201. Aguardando para o push, Oceania 6201. Só para confirmar, nós somos o número 4 aí. Afirmo. Sente. O 1273 pousou e livrou? Já livrou. O 1273. Então prossegue via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Via Alfa, reportar para ingresso na Juliette, gol 1273. Gol 1601, cópia. 10-01 da Gol. Autorizado Galeão, o nível 360, via Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle em 119.8, aciona 5042, gol no 601. Repetido no 360, Upzulu 10, 1982, decolado no 0.8, da El Leda Bridge. 04, protejamento correto. Na sequência, o número 5 vai aguardar para o pushback no portão 02. Gol no 601. Obrigado. O gol no 273 mantém a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Juliette vai manter a posição antes da Juliette. Gol no 273. Oxané 6201, na escuta? Na escuta? Por gentileza, faça uma chamada em 1234. Confirmando 1, 2, 3, 4, a chamada. Afirmo, 1, 2, 3, decimal 4, 0. Oxané 6259, cópia. 6259, para o pushback, acionamento. O trip 5219, chamou para o push? É, afirmativo. Ciente, vai manter a posição aguardando para o pushback e acionamento. TP 5219. 5219. O 6259 da Chanel, copia. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle em 119.8. Aciona 5037, o Oxana é 6259. Então, autorizado conforme no 340 até Guarulhos, 13 até Zulu 16, Bravo até Zulu 13 e após segue direto. Pessoal dando 0, curva direita, perfil da El Leda P10. El Leda Bridge, correção. 198 o controle, 5037 o transponder, Oxana é 6259, pronto para posicionamento. Gente, o Xané 6259, aguarde para o pushback e acionamento. 6259. Eu sigo. Gabriel 389 Batatã, boa tarde, passou esse ano, baixado travado, pessoal. Boa tarde, autorizado pouso 090 graus, 95. Guardando 3629. Juliette Cabriquilo, confirme, a princípio 3 mil pés após 1 centena. São 3567, chame Recife em 128.8. 288-3567. Boa tarde. Boa. Ciente, mantém a posição, estou ciente da sua solicitação de pushback no pátio 3. Vai aguardar, ok? Previsão é de 9 a 10 minutos. Firme. Solo 3045 segurança para o táxi, 134 no bordo, 355 até na Campinas. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, com 1011 no ajuste, então 3145. Direita Índia, pode 1835. O gol no 273, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, gol no 273. Fala, boa tarde, gol na 940. O 940, Guarulhos. Guarulhos, 1360, aguarda a cópia. Vazio, né, senhor? A gente dá Tango. Informação Tango, confere. Visual com campo, Vitor, Kilo Delta. Na visual com campo, Vitor, Kilo Delta. Cimento de Salvador em 11895. 1895, Delta. Visual com campo. Vitor, Kilo Delta, chame final normal, pista no 7, com o trem baixo travado. Na presente, final da 17, Vitor, Kilo Delta, vai chamar na final, trem baixado travado. Tá 3894 no solo zona 5, libere direita, solo 121, desce 19. Direita, 219, tá 3894. É 12, vai chamar pronto para o táxi. Livre, chama aí para o táxi, primeiro. Solo Gono 567, pronto, puxa acionamento no 01. Gente, aguarde para iniciar o gol no 567. Aguarde no 567. Poxa, né, 6259, ainda sem previsão. Ok, no portal 09 eu estou ciente que o senhor está pronto para pushback, acionamento. Quando estiver mais próximo eu entro em contato. Tem nenhuma previsão, 20, 25, só alguma coisa aqui para passar pessoal. Paulo, boa tarde, está 3894, segurou via Echo. 3894, via Alfa, reporta para ingresso da Juliette. Via Alfa, vai reportar da Juliette, está 3894. O Xanem 6259 de 30 a 35 minutos. Obrigado. Tem previsão pro 6201 aí pro pushback. O gol no 601 aproximadamente 30 minutos, ok? Em 30 minutos, obrigado. 201 no tempo, o contato 1234 negativo. É 6201, faça mais uma tentativa por gentileza, se não conseguir retorne a essa. Ok, vai tentar. Ok. Rotan 3894, ingresse via Juliette até o portão 03, agilizando quando possível. Juliette para o 03, para o 3294. Solo 3145 da TAM? 3145. Antônio está operando 1835. 1895. 3145, pronto. Por conta em risco. 3145. Nono 45, autorizado a decolar, 110 graus, 149. Autorizado a decolar de pistão no 0-3-1-4-5. Tem uma previsão de atraso que quando já pedido a nossa autorização, hein? A autorização está sendo pega agora com o centro de Recife, só um minuto para quatro. Obrigado. Está na final, trem baixado travado, 20 km. Gol no 567, tenho dois tráfegos para passar a retaguarda. Só mais dois minutos para puxar. Ok, obrigado. Paulo, boa tarde, gol 273, autorização com fim. Oi, vai passando, vida Kilo Delta na final, trem baixar travado. Apenas sua escuta, gol 273. Vida Kilo Delta. Pode confirmar o vento do 3145? Firme. Pode confirmar o vento do 3145 da TAM? 1 no 0 graus, 1 no 3 graus. Está iniciando, obrigado. vento 111 graus com 13 nós. Tá bom, então. Obrigado, gratidão. De Delta Novembro, eu pouso por conta e risco, frequência livre para coordenação. Sentido, agora. O Juliette Quebec Kilo vai iniciar o primeiro lançamento. Entendi. 8. 19, 8, 3, 1, 4, 5. 0, 19, 5, 3, 6, 6, 2. O Gol no 567, na escuta. Prossega. Após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, iniciando 01 no chama-táxi. Gente, após o Airbus da retaguarda, tá livre o no 567 da Gol. 3145 da TAM, cruzando 2500. TAM 3145, boa tarde, contato radar na decolagem, perfil da EL nível 320. Pode mandar pro hoje da EL, da de Bridge, da presente? A princípio, atualizado Leda, aguardando coordenação. Direto Leda, subindo ao 320, TAM 3145. Para prosseguir, atenção, uma centena, o Juliette Quebec Kilo. Exato. Torre Salvador, 3629, do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 3629. Autorizado do Bridge, TAM 3145. Direto Bridge, 3145 da TAM. 19 na escuta. Ok, a decolagem prevista para 11-2035. Estimado para o pushback em mais 7 minutos, ok? Pode confirmar o número do 6201 para pushback? Depois do trip, estimado para o pushback é os 42. Ciente, estimado para pushback é os 426201. O gol no 601, na escuta? O gol no 601, na escuta? Roxana é 6259 na escuta? 6259. E a previsão para o pushback é o 53, ok? Ah, 53, obrigado, 6259. Gonçalo Gon 273. No 273, só mais um minuto para a cópia. Positivo. Após a cópia, vai ser a nossa sequência. Qual a nossa seria? Vai ser qual o número? Número 6, meia dúzia, o gol no 273. Positivo. Então, após a cópia, vai ser o meia dúzia para decolagem. Teria, por acaso, 8 minutos para essa decolagem? Vai ser calculado e já te passo, só um minuto. Obrigado. O gol no 940, cobre. escuta, prossegue. 940, autorizado Guarulhos, nível 360, Upzulu. Quais são? Bridge, Upzulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 1119.8, com transponder 5061, 1940. Guarulhos aprovado, 360, Upzulu 10, Bridge, Upzulu 16, Trive. Roda 10, curva direita, Del, Leda, Bridge, 198, controle, 5061, transponder, 1940. 9, alinhar e manter. 3629, alinhar e manter. Previsão para o pushback é o 00 da próxima. Muito obrigado. O gol no 273 agora sim, copia? Copia, 273. O gol no 273 autorizado com fins, nível 340, via rota Upzulu 16. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador em 1119.8, aciona 5055. Positivo. Com fins 340, Upzulu 16. Decolagem 10, direita da El Leda, após Bridge. 198, Salvador 5055. Bom, 273. Planejamento correto, o portão é o 04, a previsão para o pushback é o 07 da próxima, 2107. Ok, 2107, estaremos prontos, obrigado. Salvador 07, para o SAC, 6683, autonomia 355, alterna, laser 2107. Goma 567, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajuste no 011, tem um bom voo. Direita Índia, lá no ponto de espera, 295, muito grato, uma boa tarde. Olá, Salvador, voo no 601. Voo no 601. Bora. Eu fiz uma chamada anteriormente, não tinha respondido, será os 2049. 2049, é pronto, aguardando. Tente. Salvador, tá 3297. Então 3897, portão, correção, remota 09 do PAT 3, aguardando cópia Guarulhos no 340. Aguardando cópia, você está atento, 3897. Teve decolagem 10, tá? 3629. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 567, pronto para ingresso de estratégia. Gol no 567, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém, gol no 567. 6, decimal 2. Confirmando 1, 3, 2, 2, 5. Confirme 1, 3, 2, 2, 5, puta 3, 1, 4, 5. 1, 3, 3, 2, 5. 1-3-3-2-5, obrigado. Ô, Júlio, você vê que ele está pronto para iniciar o lançamento. Vamos para a descida de leste para aqui. Pelo. Decola os 29, chame o controle em 1119.8. 198, tá 3629. Controle, eu tá 3629, boa tarde. Saída da El. 3629, boa tarde, contato radar, saída da El, nível 380. 380, quando possível, pro da El. Prezado da presente. Boa da El, 3629. TRIP 5219 desconsidere. Está livre o pushback no pátio 3 e chama pronto para o DAC. Chamará. Gol no 567, autorizado decolar, 110 graus, 149. Isso, decolagem. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, up Zulu 16, bravo até Zulu, direto Trive, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle em 1119.8, aciona 5046. Autorizado Guarulhos, 340, via Bridge, up Zulu 16, bravo até o Zulu, direto Trive. Decolagem 10, curva à direita, nada El Leda, após Leda Bridge. 19.8.5046. Cotejamento correto para informação, entrou no sequenciamento para a decolagem para o setor sul, estimado para o pushback 2014, ok? Confirmando 2114. P340 na água. Dá 10, torre 1895, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Salvador é o 38397, você pode confirmar para nós o previsto? Confirme a matrícula. 3897. Aos 2114. 2114. É. Tá bom, bom. No momento o senhor é o número 7 para decolagem, ok? De 7 minutos. Obrigado. Então, 3629, subrestrito para 340, autorizado Bridge. 3629, Sumi Recife, engano 3325. 1-3-3-2-5, 3629. Autorizado, alinhar e decolar, vento 140 graus, 109. Os 2 minutos para o pushback, Oceana 6201. 6201, mais 2 minutos, obrigado. Salvador, 35219, decolagem na sua escuta. 35219, contato radar na decolagem, perfil Arbor, autorizado nível 200. 200, saída Arbor, dá livre das restrições, por gentileza. Voo no 567, com Recife agora, em 128, decimal 8. 288, voa. 35219, copiou? Confirme. Está livre das restrições? Confio para o controle, saiu intercursado. O TRIP 5219 está livre das restrições? Confirmo. Obrigado. Oceana 6201, livre o pushback, acionamento, chama ataque. Livre o pushback, acionamento, chamada para o táxi, Oceana 6201. Tango Kilo Romeo Oscar, vem na produtora Verde Parito. Para o táxi Oceania 6201, nós temos 118 no POB, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95, o ajuste 1012 agora, tem um bom voo, Oceania 6201. Ok, 1012, autorizado táxi, parte Índia no ponto de espera 1895, tem uma boa tarde. Boa noite, obrigado. Falou, a sequência do Oceania 6209 após o colega da companhia que vai iniciar o táxi. Após a árvore autorizada de conquista, trip 5219. Ok, após a árvore, trip. Salvador, entraram da zona, tá? Sim, aqui é o próximo para o pushback, aguardando, gol no 601. Torre, boa noite, Oceania 6201, próxima ponte de espera da 10, está pronto. Ali mantém. Ali mantém o Oceania 6201. Ali decola, confirmo, 1 no 0 graus, 1 no 3 nós. Oceania 6201. Ali decola, obrigado.